3152, pode coordenar aí nas adjacências do 290 como final, por favor? 90, vou coordenar. Obrigado. O voo no 606, no solo 33, táxi pela Alfa e Juliette, o gate é o 5. O voo no 606. Alfa, Juliette, gate 5, 606. Autorizado, grato a colaboração. No 714, tá livre o táxi à direita, chame para a decolagem. O voo no 714, ajuste no 0 no 7. Chame agora Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 125.45, tá 3152, boa noite. Boa noite, bom voo. 17 no 4, decolado aos 38, chame o controle, em 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, o gol 17-14, boa noite. Boa noite, gol 17-14, contato radar, marcando nível de voo 230, sai da PUCA. 230, PUCA, gol 17-14. Antônio, voo 896, estabilizado em LF. 896, complete LF, chame a torre 1862, bom pouso. 1862, obrigado. Avistado o tráfego, o ajuste no 0, no 7, tá livre o pouso na 1-0, o vento é de proa, com 0-9 nós, do 1-8-9-6. 7, livre pouso, boa noite, mais meia. No 4, chama o centro Recife, frequência 12685, altene 2545, boa noite. 2085, 2545, obrigado. 896 no solo aos 43, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 4. Alfa e Juliette, gate 4 na 6, conta, boa noite, mais mesmo. Salvador, boa noite, Trip 5317, informação Eco. Boa noite, Trip 5317, tá pronto pra cópia? Afirma aqui. Ok, tá autorizado Belém, o nível 380, via Pesulu 41, até a posição Pires, e após conforme o plano. A decolagem é da ONU. Decimal 8 e acione 5137, 35317. Afirmativo, tráfego apenas para confirmar, após decolagem da 10, sua mensagem foi cortada, poderia continuar por gentileza. Afirma, após a decolagem da 10, a curva será à esquerda, subida Momo, transição prova. Obrigado. Belém, 380, Pesulu 41. Voa até a posição Pires, depois volta com o aeroplano. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, Momo, trova Motor de Salvador 208 e o transponder 5137. 5317. Correto, 35317. Estou confirmando na posição trova, intercept a aerovia Pesulu 41. Afirmativo, trova, Uber Zulu 41, 35317. Na posição número 1, gate 1. Ciente, chame pronto para o pushback e acionamento, 35317. Manda pronto, chama, 35317 da 3. Salvador 767, 46, 230, 50, por aproveitado. Quatro meia, identifique. Chegada MAV, desça para 2000 pés, ajuste 1017. 2000 pés, por aproveitado. Foi o lado e tá. Obrigado. Boa noite, seu Gol 896, ciente da Eco para 4, região Pessoa. Equador, Golo 896. Salvador, Golo 896. Golo 896, prossiga. Este é Eco para a Copa João Pessoa. Está autorizado, João Pessoa, o nível 370 via Peruísque 58 até Recife e após DCT João Pessoa. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 120 decimal 8, acione 5141, voo no 896. Aqui, autorizado 370 para João Pessoa, Peruísque 58, segue direto Recife, depois direto João Pessoa, decolada pista 10, curva esquerda, descida Puca, Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5141. Correto, voo 896 e chame pronto para o pushback ensinamento. Ensinamento. Salvador, boa noite, o azul 4062, passa 238 para a ONU 50. Azul 4062, acione identificação, chegada à mar e desça para 3 mil pés. Altímetro 1097, número 2 na aproximação. Sente para 3 mil, Mário, azul 4062. Torre Salvador, 3573 no 7, no gate 1, no pushback e acionamento. Autorizado, 3573 no 7 e reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, 3573 no 7. Charlie. Bom dia, Gol 1606 para Campina Grande 3500 da Eco. Ok, Gol 1606, eu tenho aqui autorizado nível 390 para Campina Grande, o senhor aceita? Afirmo. Autorizado, 390 Campina Grande via Pêsulo 10 até Neuma e após DCT Campina Grande. A decolagem dá 1-0, curva à esquerda, subida pouca, transição VIPAR. O controle 120 decimal 8, acione 5135. 390 para Campina Grande via Upper Zulu 10 até Neuma. Após DCT Campina Grande, decola da 10 com curva esquerda, saída pouca VIPAR. 1208 é o controle, 5135 é o transponder, Gol 1606. Correto e chamei pronto, Gol 1606. Chama na pronta, Gol 1606. Escuta aí, obrigado, bom dia. Valeu. Sou em Salvador, bom dia, objeto 6746, estabilizando o ponto do localizador. Boa, bom dia, Web 6746. Chame passando externa, o ajuste 1-0-1-7. 1-0-1-7, né? Porta externa, FB 746. Foi Salvador, 35-3-1-7. Pronto para o táxi, tem um POB de 54, 4 horas e 35, alternando São Luís. Ciente, o 35-3-1-7. Está livre o táxi, à direita, até o ponto de espera da 1-0. O ajuste 1-0-1-7. Direito autorizado, então pode esperar a pista 10 com 17, 35, 3, 17. Se aproximando, pode esperar a pista 10, 35, 3, 17.